7, ONU 6, давай Лизянти, стабилизованно локализадор, трафик на пista. 7-7 no meio, chama a torre 118-612. 18-6, obrigado, boa noite. Boa noite. 3152, 2000 pés autorizado, LS 1018. Perfeito, senhor, 2000 pés autorizado, LS na 3152. Patrão de Salvador, 1805, Vida Bravo. 805, desce para 2000 pés, 1018. 2018, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 7 nós. Autorizado pousar na 10, 7 no meio. Gol no 074, chama agora Recife 1251, alterno 3325. 1251, alterno 3325, obrigado, até breve. Alfa Kilo 73, L57, chama daí. Autorizador Santa aí, 1952. Cinco dois, autorizado LS, torre 118-62. Eu também, obrigado. Salvador, uma boa noite, Antônio 3152, estabilizado ele no ILS aqui hoje. Antônio 3152 está baixado e travado? Por enquanto não, vamos informar quando estiver. Afirmativo, informa baixado e travado, vem Antônio 150 com 5. Entende. Travado, tá 3152. 3152, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 150 graus, 619. Repouso, pista 10, na 3152. Zona 52, solo 30, libere a direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão meia dúzia. É com Alfa Juliette, portão meia dúzia, 3152, obrigado. Salvador, gol no 643. Salvador é o gol 1 no 643. No 643, desce para 2.018. 2.000, como ele diz, de forma que perdeu o contato com o Recife. Sente. Autorizado LS 1018, reporte estabilizado no 805. Boa noite, 805. Gol 1805. Chama a torre agora 118, 612 e 1805. 186. No 643, autorizado LS 1018, reporte estabilizado. Reportaremos o 643. 1805, boa noite, está baixado e travado? Negativo. Informe baixado e travado, vento 160 graus, meia dúzia nós. Certo. Baixado travado, voo no 805. Voo autorizado, 1805, vento no 60 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, pressão no zero, voo no 805. Salvador, boa noite, azul 4062, tem transformação braço. Solicita para o WhatsApp e desvio de informações. Autorizado, destra 2000 com 1018. Autorizado, desvio, desce para 2000, peça, destino 018, azul 4062. Salvador, muito boa noite, eu vou 1794, cruzando 190 para o 1705, está bravo. Boa noite, 1794, para 3000 pés, 1018. 3000, 1018, 1794. Bom 805, solo 40, libere direita, prossiga tarde, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, rodou, 1 mesmo. Rádio Salvador, boa noite, Gol 1606, passando 90, receita 950, sente da Bravo. Gol 1006, desce para 4.018. Para 4.018, 1606. E43 estabilizando a Vistana. E43 chama a torre 118.612. Azul 4062, após os desvios autorizado Duna, livre LS, reporte estabilizado 1018. Frente, após desvios Boa Duna, autorizado LS, Vistana 8, Azul 4062. Azul 4062. Salvador é o gol 1643, na final, embaixo travado. 1643, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, meia dúzia norte. Livre, pouso na 10. Estou ligou 1714, vai voando para a 045, desviar informações, ok? Ok, autorizado no 714. Gol 1643, Solos 47, libera a direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, porção 03. Alfa Juliette para o 3, gol 1643. Boa 5899, desce para 2018. 2018. 714, está seguindo o tráfego do Varel 195, 7.5 milhas à frente. Desce para 2000, autorizado LS 1018. Reduz para 180 a mais. Paciente reduzindo, descendo para 2000, gol no 714. Salvador, boa noite, é o TAN 3252. 86, por favor. Boa noite, é o TAN 3252, autorização Maceió. 3152, plano autorizado para Maceió, 330, via Peruísque 58. Pucaracaju é a subida, curva à esquerda após a decolagem. 5037 é o código, 1208 é o controle. Qual a frequência do controle, por favor? 120.8. 3152 está autorizado, nível 330 para Aracaju, 358, saída Puca Aracaju, convertida posta. Responde 037, controle 1208. Está 3152 na posição 62. Está confirmando o código 5037. 5037, código, obrigado. Correto, chama para pushback e saneamento.